presta atenção, não há tempo pra brincadeira. A vida se apresentou pra mim de outra maneira. Caminho à beira do abismo diariamente. Intrépido e silente, eu sigo instintivamente. Mais lépido e incongruente são os rumos que ela toma. Cerimônia é impossível, mesmo vivendo em uma redoma. A gente somos prós, depois deduz os contras. Se o saldo der positivo, é talvez derrama as contas. Eu faço arte, mas nunca vive dela. Faço parte do time que vive por ela. Minha trupe segue firme a serviço da cultura, revisitando o passado e fazendo sua releitura. As rupturas que aqui promovemos são as respostas ao mercado viciado que temos. Do nosso lado quem vemos, apenas nós mesmos tá limpo. É o necessário pra vivos mantermos. Resistência frente às adversidades do percurso. Muitos se atrapalham com o foco do discurso. Concentração pra não ser estatística, sem a limitação paleolítica. É complicado que meu povo não entende, ou é defasado o conteúdo que dispende. O tal que vende o que era pra ser gratuito. Eu vejo a ignorância nos lugares que transito. Proliferação da mesmice nos atrapalha. A nossa independência já pulou a muralha. Mas segue difícil espalhar ideias boas que sejam eficazes ao chegar nas pessoas. A confusão surgiu do comprometimento que falta, por isso eu vou às ruas sem assento. Há um mar de gente onde ecoa a aglomeração. Olhar pra frente é ser oposto à arrebentação.